vários exemplos, mas para pegar um mais recente, que está aqui à mão, eu vou te mostrar, porque me deixa muito. Aqui. Isso aqui. Tem uma parte. Aqui, quer ver? Anexo 4.1. Ah, que chato. Eu não quero nada disso, gente. Que coisa chata. Fico me perguntando muita coisa, não? Anexo. Aqui. Esse é tudo anexo da concorrência atual. Então, aqui você vai ver. Ó, isso é da história. Metodologia de remuneração mas é o outro, que esse aqui. A evolução do transporte, blá, blá, blá. Os concessionários. Aqui no item, ele vai falar uma coisa que eu vou comparar depois com o resto. Competência, breve histórico. Tarifária, os bônus, tem dados até alguns interessantes. Ali, ó, aqui, ó, em 90 foi proposto que ficou vencido, que estabeleceu uma forma tributária com mais nova data. A seria concedida mais nova para os anos. Não foi aprovado pelo Poder Legislativo. Tudo bem. Não, ele fala da municipalização, onde é que está? Ah, busco, ó, a lei municipal, aqui ele fala assim, além disso, a remuneração dos operadores até então consistia basicamente na receita tarifária. Aí vem aqui, a lei tal, ficou a lei da municipalização, buscou, a remuneração dos operadores foi desvinculada da política tarifária, passou a ter como base o custo realizado. Entretanto, os custos se tornaram crescentes. E diante disso tudo foram implantadas várias sistemáticas ao longo dos anos de contingenciamento da remuneração, vinculando-a novamente à receita tarifária, Uma loucura, né? ou a um valor limite por remuneração. Isso só alterou-se em 2005, quando os operadores passaram a ser remunerados por passageiro transportado, que já é a marca. Aí eu falo, não é bem isso, né? Quer dizer, isso me irrita, assim, quer dizer, então não escreve nada ou escreve direito. É, porque essa parte, sabe, ele tinha que ter essa parte para poder justificar o resto das decisões, né? Pois é. Só que não tem nenhuma referência dizendo que Ah, custo é é, esse, crescendo da exatamente, como é que é, onde. o que era crescente e tal, e o que significou você, porque o que aconteceu? O Maluf, logo que assume, em fevereiro, ele baixa uma regra dizendo que agora o total remunerado não pode ser maior do que a arrecadação tarifária. Ou seja, ele, de uma certa forma, ele vincula, né? Com isso ele diminui. O que que aconteceu? O Pita vem, continua nessa linha. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando para você só para evidenciar uma coisa. Aqui está a avaliação do sistema de transportes municipais contratados. Olha, o governo Erundina começa aqui, ó. Aqui eu entro na Secretaria de Transportes. Olha onde é que estava a avaliação do sistema. Tá? Depois ele subiu, depois ele caiu. A municipalização começa aqui, tá vendo? Sim. Olha onde é que ela vai parar. Aqui começa o governo Maluf. Então tudo isso que ele falou, vira isso, ó. É, não, E talvez no seja final do governo Pita, você está no nível que estava antes da municipalização. Então a análise dele não pode ser assim. Ele não pode falar, os crescentes obrigaram, então, Rafa, logo. É, porque, assim, se eu pudesse conversar com a pessoa que falou isso, eu perguntaria, tá, mas por que que, primeira coisa, qual foi o custo crescente, né? Só para Não entender. fala, não fala. Segundo, custo crescente é necessariamente negativo? Não quer dizer que está ampliando a oferta, por exemplo? Tudo é possível, né? E se a ampliação da oferta resultar no, no, na, na, na, na, na, na, na operação fim, que é se proporcionar transporte para a população, não é um custo crescente que deva ser defendido, inclusive, se for esse o caso, não é? Desde que não seja um custo crescente por ineficiência. É, não, sim, corrigido, mas, isso. Sim, mas tem várias nuances para entrar aí, né? Ele passa assim. Então, voltando genericamente à temática, né? Isso me incomoda muito quando eu leio e falo, isso não contribui para nada. Né? Isso é. Aqui no caso é um documento chapa branca, então a gente está fazendo tudo isso aí pensando neles agora. Sim, tudo é isso. Sim. Né? É. Quando é esse um é como texto... é o editorial do jornal hoje. É. Quando é um texto acadêmico, eu digo, pô, não pode ser assim, cara, tem que ter cuidado, vê lá o que está falando aí. Uhum. Né? Por exemplo, um caso típico que me deixa assim, pasmo, aquele, o Adilson Dallari, que é um advogado famoso, em 2000 e não sei quando, aí eu tenho esse documento, ele dá um curso no Instituto dos Advogados, não é, acho que é na Ordem de Advogados do Brasil, os juristas do Brasil, sei lá, um negócio qualquer aí. E ele fala que aí a municipalização é sobre mobilidade, transporte, tá? E num certo turno ele fala, não, realmente aí o governo Erundina descobriu o que todo mundo já sabia, que você desvinculando o custo da tarifa, você poderia fazer o subsídio, só que não imaginaria, e aí começaram a pagar por quilômetro rodado. Só que esqueceram. Veja bem, a frase diz assim, só que esqueceram, você pode colocar um ônibus em cima do cavalete e deixar ele rodando, porque aí ele faz quilometragem, mas não transporta ninguém. Eu falo, mas como é que um cara... Né? Perguntou um folclore, né? Quase, folclore, né? Não pode, entendeu? Então, isso me incomoda um pouco, porque particularmente, tanto com tarifa zero como com municipalização, o que eu vejo atrás disso é, no fundo, uma desqualificação do outro. Mas olha o que a gente lê e ouve a respeito, por exemplo, da Previdência. É. Né? O custo pesado demais. Pesado. Já é outro. Pior, Dani, eu ontem li um texto que eu vi, estava no Facebook, e o Randolph, senador do PSOL, resolveu fazer uma manifestação contra o fato de que a Dilma vetou o reajuste do setor judiciário. Você já acompanhou esse assunto, mas é? Uhum. É? Eu falei, pô, mas o que o Randolph, não estou entendendo o que ele está... Bom, vamos ler, né? Aí tem lá um documento do Associação dos Trabalhadores da Justiça que começa a dizer o seguinte, primeiro, reajuste do trabalhador na justiça não é de juiz para baixo. Então, a turma... Segundo, nós não temos reajuste desde 2009. Aí ele fala, segundo, não é 78 bilhões em 2 anos. É 21 bilhões em 3. E blá, blá, blá, blá. Sabe, chega no fim, você fala, bom... Alguém está muito longe. O que é isso, né? O que é isso? Quer dizer... Isso é gravíssimo se você pensar um pouco. É gravíssimo, não é? Não é só porque. Quer dizer, isso é no momento atual. Isso, ao longo da história, faz com que é tudo mentira, é tudo manipulado. Então, o que é o quê, entendeu? Então, eu fico furioso com essa coisa quando bate num caso específico que você viveu, né? No caso do tarifa zero, eu vivi esse troço, o dia a dia, eu assinei as coisas, entendeu? Aliás, uma preocupação que veio na minha trajetória, não sei se você lembra que na entrevista que nós tivemos, eu falo uma certa hora que pergunta para um... Que nos Estados Unidos os caras não querem saber de transporte. Pergunta lá para um americano. Uhum. E um belo dia na internet, alguns anos atrás, eu vi que tem umas empresas de concessão de transporte coletivo, não sei aonde. Uhum. E eu fiquei incomodadíssimo. Acho que não sei se escrevi para você. Deve ter escrito. Não lembro. Porque eu fiz uma afirmação que não é bem assim, entendeu? Quando eu fiz a aula pública, né? A última aula pública que o MPL me chamou, que era a respeito da concorrência, justamente. Numa certa altura, eu falei que o Vale Transporte é uma babaquice, porque, além de tudo, você sabe que o Vale Transporte você pode descontar como despesa operacional e depois você pode, por conta disso, diminui os seus lucros, que faz com que o seu imposto de renda seja um pouco menor. Uhum. E mais do que isso, aquilo que você não puder usar de créditos como despesa operacional, porque excederia os seus limites de desconto de imposto de renda, você pode guardá-los por 4 anos. Entendeu? Bom, né? E a gente não tem isso. E aí, num certo momento, eu digo, e além do mais, Vale Transporte e a renúncia fiscal. Ou seja... Você falou algumas coisas disso. No... É, aí, por acaso, daí uns 20 dias, sei lá, um mês, por outra razão, o Mauro, pesquisando na internet, descobriu que em 1997 o Vale Transporte deixou de ser renúncia fiscal, estrito senso. Tá? Eu fiquei incomodadíssimo. Então, aqui se fala. É, fala aí. Fala o que é, que não é. Tá errado aí. Aí eu postei recentemente, depois dessa aula pública, eu postei na internet. Disse, olha, na aula pública eu disse isso, não é verdade. Sabe? Então é isso que eu estava dizendo, que não é só pela minha pessoa. Sim. É pelo. Perigoso isso, não acha? Sim, é uma modalidade de disputa do sentido das coisas. Muito terrível. Permanente, e que deixa todos muito inseguros, né? É. Isso é o Chomsky batendo muito forte há décadas sobre isso, né? É. Tem uma coisa que é o monopólio de informação e a formulação de material mentiroso, a comunicação não conseguiu se desligar por conta do atravessamento da mercadoria e dos interesses de classe, da sua origem de propaganda de guerra. Né? É, propaganda de guerra. É. Você chama isso de notícias do império. Notícias do império. Você chama isso. Aliás, Fala, você ia perguntar uma não, coisa. Porque eu ia mudar os, como você falou de notícias de império, eu me lembrei que há pouco tempo li um texto mostrando a diferença que se dizer assim, no Brasil, uma mordida de cobra é gratuito o tratamento. A mordida também. A mordida, com certeza. E nos Estados Unidos, uma mordida de cobra pode custar R$135 mil para consertar, porque lá não entende. E ela falou, bom, mas acontece o seguinte, que uma mesma notícia, se acontece nos Estados Unidos, é um negócio de casamento, de homossexual, sei lá, vira acontecimento mundial, entendeu? Quando acontece aqui no Brasil isso e aquilo, lixo, não é notícia. Entendeu? Veja esse negócio do reatamento dos Estados Unidos com Cuba, que já deu lá. Né? E assim. É sempre... a bandeira ontem. E é sempre triunfalista, né? Sim. Ninguém fica falando que é uma baita de uma estultice que os americanos fizeram, que aliás não romperam o bloqueio, né? Não. O que tá, a narrativa que fica é assim: os generosos americanos resolveram tolerar as desgracias do vizinho atrapalhão. Não é mais um perigo aos Estados Unidos. Você viu esse negócio? Revogaram esse texto da lei e incluíram agora a Venezuela. Quer dizer, nem poupe, né? É que 40 anos. É, sai a Venezuela e entra, sei lá, quem vai estar de plantão. É, tarifa zero. É, era uma inimiga. Mas voltando assim um pouco, que é algo que eu acho que a gente devia. Bom, a gente já falou de muitas coisas hoje, atravessando esses assuntos mesmo. Então a gente não precisa ficar obsessivamente. Sei, não. A gente não vai conseguir, nem sei se é desejável que a gente reconstrua o dia a dia da vida depois de 2007. Sim. Mas depois de 2007. Tem uma guinada aí, uma quase peregrinação sua aí, Brasil afora, para falar de tarifa zero ou de transporte de um jeito mais ampliado, não necessariamente da história da administração da Erundina, mas para falar do tema, Isso. não é? Eu lembro que a gente conversava muito sobre como que a gente poderia fazer para evidenciar, assim como outros lobbies o fazem, transformar o seu objeto uma questão nacional, não é? Uma questão de interesse público ampliado e não apenas de um setor que está puxando essa coisa. Ali tinha o contexto de que nós éramos um movimento de estudantes e que pedimos um passe livre estudantil, né? Depois disso tem o magnado do movimento, muito por conta do contato contigo e muito também por conta da nossa do nosso do próprio envelhecimento nosso, né? A gente vai Claro. tendo que observar o mundo de outra perspectiva, a gente vai estudando mais a coisa de transporte, a gente vai estudando a coisa da cidade, a gente vai conseguindo perceber que tem um que a questão do transporte atravessa todas as outras questões. Desde da estrutura da organização espacial até a forma de fatiar o bolo e a forma de arrecadação de recursos e como isso tudo evidencia as distinções aí de classe e tal, tal, tal. E isso tudo, eu estou falando isso porque isso tudo vai virando, de certa forma, a nossa narrativa vai passando a ser uma coisa que é de uma certa universalidade, problema universal, né? E você tá começa a visitar e ser convocado a falar muitas vezes sobre isso, assim, né? Como é que foi esse troço? Foi imediatamente, logo após? Foi 2007, já estava viajando muito, já estava falando bastante. Não, foi uma coisa, eu acho que isso tem um efeito multiplicador, né? Na medida que você começa, é meio que nem repercussão de notícia, né, que a gente chama. Isso acontece, sai uma notícia, depois tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, né? Então acho que foi um pouco assim, quer dizer, de Floripa, e aí eu sou chamado para Brasília. Pelo MPL também. Pelo Império de Brasília, depois aí volta Fortaleza, aí vem aí Santo André, fui parar num lugar chamado Comunidade da Lagartixa Preta. Já ouviu falar? Não? Acho que é um grupo anarquista lá Ah, de Santo André que tá. me Tipo uma chamou. casa, um centro de cultura social, assim. Isso, lá fui eu, me lembro até hoje, depois do final da minha fala, uma moça me levou lá no fundo que tinha uma plantação de ecológica, enfim. Depois, aí foi Rio de Janeiro me chamou. Rio de Janeiro, quem que foi? Porque não era, Eu não me é. lembro que estava lá o Yuriê. Yuriê hoje é um cicloativista, etc. E acho que mora em Brasília agora. Me lembro dele, dentre outras pessoas. Depois do Rio de Janeiro nunca mais voltei. Aquilo sempre foi uma coisa meio O misteriosa Rio, para ele é mim. um Mistério. território difícil. Há um tempo atrás me chamaram e eu ia dar uma aula pública numa favela. Mas depois cancelaram, disseram que voltava a ter contato. Né? Porque tava tendo. Era no alemão, né? No alemão. E foi mais ou menos um período que começou uma nova Ofensivas, acho que acharam ofensiva. prudente não arriscar. Depois, aí, olha, veja, aí foi uma sucessão, aí foi Curitiba, Joinville, né? Depois Curitiba deu um nó lá. Tudo isso aí ainda é mais ou menos passando por territórios de MPL, né? Tudo, a origem ainda era MPL. Depois começa a ter uma certa. Não, Guarulhos, primeira vez que eu fui a Guarulhos, muito tempo ainda. Depois começa a ter uma outra coisa, por exemplo, São Carlos aparece na história. São Carlos não é MPL, tem um movimento de transporte justo, o pessoal ligado na UFSCar, na cidade USP de São Carlos, não sei como é que me achar. Enfim, já são outros caminhos que começam a me achar, né? Então tem São Carlos, que foi antes de 13 de junho, antes de junho. Tem São Carlos, depois teve, sei lá, Guarulhos, Belo Horizonte. Belo Horizonte aí dá origem ao movimento Tarifa Zero é Mais, que é um movimento com outras características. Que é pessoal uma, mais... parte deles vai virar MPL. Vai virar MPL. Mas é interessante, esse movimento é robusto em Belo Horizonte até hoje, com tendências a crescimento. Acho legal a experiência lá. Depois tem... Mas isso já é um pouco mais recente até, né? Hã? Tarifa Zero BH já é uma coisa um pouco mais recente. É, um pouco mais, mas acho que a primeira... Isso é o Tarifa Zero BH, mas a primeira vez que me chegou... Que era na Pisiagrama, coisa da era, era dessa turma, mas ainda não tinha o Tarifa Zero. Não, não tinha. Que ano que é isso? 2009? O Pisiagrama, eu precisaria ver... 9 ou 10, quando é que saiu publicado o primeiro texto meu. Mas é um texto bom. Que é o texto seu e o texto da Grazi, que eram pessoas que a Grazi conhecia. Isso, foi via Grazi que pinta esse contato com o Pisiagrama. E depois do Pisiagrama me chamam para ir lá uma vez, depois outra e outra. Mas eu já fui uma meia dúzia de vezes. Depois tem Brasília, que eu voltei N vezes. Curitiba, Joinville, Floripa, nem se diga, virei móveis e utensílios. Rio de Janeiro nunca mais. Eu voltei a Fortaleza outras duas vezes. Em Floripa teve aquele seminário que foi muito interessante na UFSC, que o secretário de transporte estava. Teve um em Joinville que também estava lá, o diretor da empresa de transporte de Joinville. Era enorme, tinha bastante gente. Depois de junho, aí então virou. Fui parar em Ponta Grossa, no Paraná, isso também já é, aí já é pós-junho. Uhum. Aí Ponta Grossa, Limeira, Itu, sei lá. Você tem uma lista, você tem essas coisas registradas assim? Não, registradas assim não. Mas assim, de fácil acesso para saber por onde que você passou, é possível fazer uma... Eu posso fazer uma listinha. Eu acho que seria bom. Que é um pouco o que eu tô te falando assim. Eu poderia fazer um... Vou até anotar aqui como... Eu te mando depois um... Você me manda uma tarefazinha? Mando porque... Porque aí eu organizo eu isso. Eu acho que era bom a gente fazer aquela coisa de botar no mapa por os lugares onde a gente teve algum tipo de impacto, assim. Sim, sim. Acho que em algum momento eu vou querer fazer uma coisa que vai ser do tipo mapear os lugares onde teve qualquer coisa. O seminário, ou manifestação, revoltas, ou redução de tarifa, tentativas de qualquer coisa dessa natureza, que eu acho que de maneira direta ou indireta foram influenciados por esse trabalho. Momento nosso. É verdade. E é muito curioso você estar falando assim, eu me lembro bem. Depois de junho, por exemplo, Ponta Grossa, eu fui lá, eu acho que não aconteceu nada em Ponta Grossa. Foi muito em cima do. Chama o cara aí, entendeu? Não teve nada mais enraizado. Então ficou ali. O que é muito interessante, né? Limeira também, acho que foi meio assim. Foi essa coisa, por exemplo, que você vai para o Maranhão, para um negócio internacional. Esse, por exemplo, eu não sei de onde é que surgiu. É da Universidade Federal do Maranhão. Eu lembro de uma vez que você foi convidado para um prefeito de uma cidade que queria fazer tarifa zero, era uma coisa do interior de São Paulo, eu acho, não? Prefeito. Eu tenho até umas imagens disso, assim, uma foto tua com esse cara. Jura? Juro. Deus do céu. Aqui no interior de São Paulo? Eu acho que era, sei lá. Ele era candidato? Não, ele era prefeito já. Cruzes. Não lembro, tá vendo? Vou ter que fazer um esforço. Acha, isso eu não lembro. Eu vou achar esse troço. Tem... E além de tudo, tem assim, você escreve, começa a escrever, começa a publicar. Aí é muito. Tem a coisa de escrever. Porque aí o Facebook entra em cena. Porque tem o seguinte, né? Quando a gente começa, não tinha Facebook, né? Não. Aí vem... Era mais artigo de jornal, etc. CMI, que surgia uma ou outra. Muito. Hã? tinha um mídia independente que a gente já não estava mais usando. Mídia independente, tinha o tarifa zero, né? Que aí também. Aliás, era uma coisa que a gente não devia esquecer, né? Não, o tarifa zero. Do nosso trabalho foi... aqui. Nossa, o tarifa zero é um negócio que, aliás, até hoje eu considero o tarifa zero um repositório assim, de informações, elementos sobre esse assunto, preciosíssimo. A gente vai destacar um tempinho depois para falar do tarifa zero. É impressionante. E aí, depois tem essa coisa da onda, né? Pós-junho, que é essa coisa, chama o cara aí, eu vinha lá e falava, ou então eu acho que também era um quê de curiosidade, né? Pô, que é isso aí? Né? Quem é esse cara que a gente não ouviu falar? Pô, e de repente, parece que o Brasil se movimentou, né? Entendeu? Então, eu fiquei com ares de ser um dos caras que estava com a alavanca que moveu o Brasil. Não é bem verdade, mas, enfim, essas experiências foram fugazes, né? Sim. Era moda. Depois tem a linha editorial, que é essa de muita coisa escrever, que é variadíssima. Né? Por exemplo, é curioso, né, Dani? Eu nunca tinha sido um cara de autoria. Nunca. Tanto que uma das dificuldades que eu tinha era quando eu ia escrever, fazer referência à coisa que eu tinha escrito. Eu nunca tinha tido referência. Né? Agora eu estou todo orgulhoso, porque eu tenho como citar e ser citado também tem isso. Né? Então eu tenho aquele negócio da Câmara Municipal de São Paulo, que virou um livro, Pensando em São Paulo. Uhum. Eu tenho o negócio da Universidade de Santa Catarina, Cidades, não sei o quê, né? Repensando, não sei o quê. Como é que ele chama? Reconstruindo Paisagens, tem lá um texto meu. Agora está saindo um texto da Fundação Santo André, também, da Lívia Cotrim. É um texto, imagine, vai ser um texto de 20 páginas, é enorme. É, acho que um dos mais completos que eu tive. Agora, então eu já posso ser citado em notas de rodapé. Pisiagrama, exatamente. Ou seja, eu posso ser citado em nota de rodapé já. Isso já é um avanço. Depois tem a linha dos trabalhos de jovens. Acho que eu tive aqui em casa. Diz assim, trabalho de conclusão de curso, mestrado. Trabalho de conclusão de curso. Tem esse, por exemplo, um que eu achei genial, que é o 13 de junho, que é o trabalho de formatura de um pessoal de jornalismo da Faculdade Metodista de Santo André. Ficou muito bom. Os textos eles me pediram para fazer o prefácio. Eu fiz o prefácio. Eles ganharam o prêmio de trabalho, o melhor trabalho do TCC do Estado, uma coisa assim. Então, agora, por exemplo, tive na Unicamp fazendo uma banca, a Mariana Fix é orientadora de um rapaz que faz um trabalho sobre a questão dos contratos de transporte coletivo no Brasil. Muito bom. E assim foi. Então tem uma outra parte que é essa eu dou sempre cobertura, porque eu acho que é muito importante. Né? Tem casos da Natália Silva, por exemplo, que eu não sei quem é, ela é uma estudante, acho que de Joinville. Essa eu dei entrevista pelo Skype. O TCC dela é todo assim... Tem uma certa hora aparece eu lá no Skype falando as coisas. Então, o trabalho dela é um videozinho. Né? E não para, né? Agora vou nessas jornadas internacionais no Maranhão. Acabei de chegar de Belo Horizonte no Movimento pela Cidadania da Grande Belo Horizonte. E assim vai, né? Na Frente Nacional de Prefeitos. Também não sei como fui parar lá. Quando foi isso? Depois de junho? Foi antes, foi depois de junho. A Frente Nacional de Prefeitos foi no começo desse ano. Também não sei como a Frente Nacional. Foram duas experiências as mais assim, inesperadas para mim. Foi a Frente Nacional de Prefeitos, um seminário enorme que teve em Brasília, gigante, encontro, terceiro ou segundo ou vigésimo, não sei, encontro da Frente Nacional de Prefeitos. Uma coisa ultra chapa branca, mas tinha lá uma mesa sobre subsídio tarifário. Mas muito engraçado, porque todo mundo era a favor. E a minha fala foi exatamente meio nessa linha também. Falei, olha, pelo que eu vejo, já está todo mundo falando, eu quero saber como é que faz para acontecer. Né? É, tem muito essa coisa, né? Que foi um pouco da sua fala também nas Cidades Rebeldes. Cidades Rebeldes foi um pouco meio por aí também. E a outra surpresa para mim foi essa do Cidades Rebeldes, também me caiu no colo. Não tenho a menor ideia de como é que chegaram a isso, entendeu? Enfim, acho que aí tem uma coisa que é interessante, que foi uma... Ali eu acho que teve uma coisa bem diretamente a ver com a ausência do MPL. Sim. Você, para eles, era como se fosse o MPL possível. Exatamente. Tanto que o mediador, aliás, um sujeito excelente, o Aguiar, como é que ele chama? Flávio Aguiar, é um jornalista, vive na Alemanha hoje. Uma certa altura ele fala, ah, eu esqueci de dizer na apresentação do Lúcio que ele é membro do MPL. Eu falei, não, não sou membro, eu sou colaborador do MPL. Ah, sim, colaborador, desculpe. Mas tá feito, né, a fala, né? É, tá. Então, tem aí muita... Como que era essa coisa de chegar nesses lugares que não tinha nada a ver com o MPL, com a luta, ou com... Tipo? Ah, sei lá, pensa em alguma experiência dessa de alguma cidade que você chega e a experiência não é... Ela é distante dessa coisa aqui que dispara a gente, né? É, porque o lugar onde você vai, onde você está, faz você modular o que você está pensando, o que você formula. Olha, em geral, eu usava... quanto mais o lugar que eu ia, o chamamento me era assim, né? Eu mais utilizava a ideia de que a tarifa zero, eu quase às vezes chegava, pouco falava da tarifa zero em si, sabe? O que eu falava realmente de que serviço público no Brasil de transporte é um horror, que nós estamos no século XIX, que não tem subsídio, que isso no mundo inteiro tem, ou pelo menos por parte grande tem, e lá no, que isso aí tem a ver com estrutura tributária, que o capitalismo brasileiro é um capitalismo xoxo, até como capitalismo é nicho, eu falo muito sobre isso, e lá no fim é que eu falo da tarifa zero, entendeu? Pra não, quer dizer, eu não começo falando, fazendo, propagandeando a tarifa zero, chega lá no fim e fala a tarifa zero, então é isso aí, tem a ver com tudo isso aí. Isso eu sempre adotei como estratégia. Quando ia para Floripa, etc., já era, na maioria das vezes, era uma coisa mais focada. Né? Então já ia para o transporte direto. Pá, pá, pá. Uma outra coisa que eu sempre fiz, isso, aliás, um grande amigo meu, que morreu até, fiquei sabendo por acaso, ele trabalhou comigo na Imurb, primeira vez. José Francisco Cristófilo, um engenheiro, que trabalhava agora na CPTM, ele era um excelente controller de projetos. Então, foi uma fase da minha vida que eu tinha obsessão com esse negócio de cronograma, como é que está sendo feito, está atrasado, tá. E ele era o cara que... Aliás, eu comecei trabalhando com ele no metrô, quando eu fazia... programação e controle da implantação do metrô. E ele ficou fascinado um dia que ele falou, Lúcio, você tem razão, você matou a charada. E ele trabalhava na CPT. Transporte é uma questão política, não é uma questão técnica. Isso foi um outro, vamos dizer, mantra que eu usei muito. Não, eu acho que não só nessas suas falas, mas foi um... De alguma forma a gente usava um pouco esse debate de uma maneira mais tímida, contigo ficou muito mais claro e muito mais sucinto, né, como conceito, que é da inversão da forma de se relacionar. E não é só com o transporte, com qualquer coisa, né, que tenha a ver com a vida pública. Né? A gente decide que tipo de vida a gente quer levar e a gente vai atrás de condições para materializar. Né? Você pode não conseguir, mas você tem que ir para cima. Se você não conseguiu, você não conseguiu por quê, né? Você vai avaliando quais... Mas a primeira decisão é o que, que você quer, não é? E depois você vai dar um jeito. Como é que dá um jeito de fazer. É, isso eu usei muito. Claro, teve uma coisa também, é claro, que eu fui aperfeiçoando, né? Sim. A minha fala, eu fui condensando. Isso é uma coisa que eu sempre reparei. Você falava muito para mim. Em muitas conversas que a gente tinha, aparecia lá você e dizia: aprendi uma nova coisa para dizer. Destrinchei uma coisa que estava emperrando. Isso. Então tem você mesmo foi percebendo que a disputa narrativa era importante. Muito, muito, muito. Junto com a disputa política vem a disputa narrativa. Narrativa. Né? E curiosamente eu fiz isso de uma maneira não acadêmica. Não é por academicismo que eu fiz isso. É diferente, né? Não, era para driblar o obstáculo. É, né? Para eu melhor me fazer entender, tirar obstáculos, né? Ou então, até a partir de um obstáculo, perceber uma fragilidade que precisava ser superada, sabe? Uma coisa assim muito. Isso, felizmente, foi uma coisa que eu geri bem, porque, por características talvez pessoais, eu me adapto bem a essa coisa, né? Sim. Falei uma besteira aqui, eu corrijo, não falo mais, mudo, entendeu? Adapto, peraí, como é que é mesmo, E entendeu? não só de falar, é uma postura, uma posição no mundo mesmo, né? Eu tô lembrando, por exemplo, daquela experiência que teve lá de Floripa, que eu não lembro se foi 2006, que era a prefeitura, ou depois do segundo ano da revolta, 2005, que a prefeitura contrata a galera do Jaime Lerner. Se instala uma CPI de transporte, que é esse outro ritual que a gente viu Sim, muitas já vezes sabe. acontecer, e pouca coisa acontece a partir disso, né? E aí, não, beleza, então temos que fazer uma leitura rigorosa sobre as condições do transporte da cidade. Estudar os contratos e ver que circunstâncias que eles estão sendo operados. E aí contrataram uma empresa de Jaime Lerner, que gozava aí de grande Prestígio. prestígio, legitimidade e tal. E aí eu lembro enfim, aquela coisa, né? Contrata sem licitação, Sim, agora não é barato também. E aí eu lembro que os caras da equipe, o Jaime Lerner, em si não tá junto nessa história, né? Tem lá os seus técnicos, né? Seus engenheiros, seus sei lá o quê. E os caras chegaram à conclusão de que o sistema de transporte de Florianópolis era muito bom. Lembrando que o sistema de transporte era aquele sistema de tronco alimentador, dos terminais espalhados pela cidade, que interrompiam as viagens, a oferta não era muito grande, então isso, na verdade, fazia com que os terminais afastados, eles ficassem cheios de gente, as segundas viagens eram muito. As viagens se prolongaram e eram mais desconfortáveis, assim. E o sistema encareceu porque havia se de construir os terminais, então ficou mais caro, por isso que teve aumentar a tarifa tanto, né, entre outras coisas. Acho que foi, inclusive, agora olhando em retrospectiva, eu gostaria de falar em algum momento também das revoltas da Catraca. Quando a gente falar do MPL especificamente, eu vou trazer essas coisas, mas não era só os aumentos de tarifa que fez a revolta ser possível. Era a deterioração do sistema de transporte lenta e gradual, mas persistentemente, né, ao longo dos anos, né? A tarifa aumentava e o sistema piorava. Isso ficou insustentável. Mas os caras da equipe do Jaime falam que o sistema era muito bom. O problema é que a cidade não se adequava a ele. A cidade é que estava errada. A topografia da cidade que era ruim, a população que não se adequou aos horários e à dinâmica. Então, o problema é E tudo. Deus também não ajudou fazendo isso aqui uma ilha. É, tudo e todos contra o pobre do sistema O integrado de sistema. transporte. Que era bom. Então, por que eu estou falando isso? Porque Muito bom. essa leitura, essa posição de mundo é: a gente tem uma coisa e a gente vai fazê-la ser verdadeira, que tudo ao redor se adeque a ela, que é diferente disso que você está dizendo, que é diante de uma resistência, é muito psicanalítico isso, diga-se de passagem, diante de uma resistência, eu não brigo com a resistência, eu tento compreender o que está resistindo aperfeiçoar. É, diante desse problema eu tento mandar uma resposta. É. Isso eu fiz muito. E isso foi muito bom para os efeitos das coisas e para mim foi muito bom. Novos diagnósticos apareceram. Eu aprendi, né? Muito. Olha, é impressionante. Se você, claro que são 10 anos, né? Mas se você considerar o fato de que eu não ganho nada com isso, não é profissional meu, não é, né? É uma atividade quase que, digamos, lúdica, uhum. Né? Se eu olhasse para um certo ano, eu aprendi horrores nesse tempo. Muita coisa. Fora as dicas que eu fiquei recebendo, você me deu várias, né? Ler, por exemplo, aquele manual do Ministério do Transporte dos Estados Unidos sobre o Fair Freight Transportation dos Estados Unidos, é uma coisa que eu vejo que um monte de técnicos até hoje não sabe daquilo. E ficam aí arrotando sabedoria, entendeu? Então teve coisas assim incríveis, né? Saber que Hasselt tinha tarifa zero, coisa que eu fiquei sabendo pelo site, lembra? Então, é engraçado porque essa coisa nossa aí foi criando uma espécie de rede de pessoas muito atentas a essas questões. Né? A gente foi revelando coisas isso. Que as notícias do Império não contam. Nunca. Quer dizer, depois de junho de 2013, teve matérias de televisão falando onde é que tem tarifa zero. Isso. Iam todas no tarifazero.org para fuçar para ver as listas. Isso. E aí, pelas primeiras vezes, apareceram essas informações. Mas antes não. Nada, assim, não foi na Folha de São Paulo que aliás, eu acho que isso é uma coisa assim, extremamente, que dá muita robustez pro trabalho, né? Quer dizer, revela que o trabalho resultou numa robustez. E veja como a gente está. A gente vai ficar o tempo inteiro trabalhando aqui. Eu até falo isso numa outra coisa, numa pergunta antiga, mas falava que era sobre a sua vida. Mas a gente vai ficar o tempo inteiro aqui fazendo um jogo, uma dança com as variações de tempo. Né? A gente está falando de Hasselt aqui, a gente ainda nem falou do tarifazero.org, já estamos falando do site ao mesmo tempo. Sim. A gente nem falou das coisas que a gente foi descobrindo ao longo desse tempo, mas já apareceu Hasselt aqui. E Hasselt já é uma referência antiga. Passada, já não é uma coisa que 1997, 94. Sim, mas quando a gente descobriu isso, em 2000 e sei lá o quê, era o nosso grande referência. Grande referência. Já não é mais. Nada. Aliás, não é nem mais tarifazero. Já não é nem mais tarifazero. Você vê que. E aliás, Hasselt, só para pegar esse gancho de Hasselt, eu uso. Você vê como é importante você ter a informação e você ter o entendimento do problema. Né? Então, quando alguém. Tanto que ninguém mais me perguntou. Quando me perguntou, mas Hasselt tinha tarifazero, deixou de ter. Como para dizer, olha, tá vendo como não dá? E eu respondo, muito pelo contrário, a Hasselt é a comprovação daquilo que a gente fala. Quer dizer, no sistema capitalista, o sistema de transporte e a gratuidade é uma disputa política, de recurso do Estado. Na crise europeia, a turma dos bancos falidos pegou a grana. Isso. E não sobrou grana para tarifa zero, ao contrário. Né? E de uma experiência que era muito... Muito boa. Muito eficiente. Né? A multiplicação viagens de transporte público, a redução das viagens... Ou seja, não passa pela suposta racionalidade dos técnicos, dos cálculos, das contabilidades. Chega uma hora que pega para capar mesmo. Quer dizer, ou a gente dá dinheiro para os caras continuarem andando de graça de ônibus em Hasselt, ou a gente pega um pouquinho dessa grana e leva para os bancos que estão com títulos podres. É que de alguma forma, essa pergunta de provocação, mas não é porque, mas em algum lugar deu certo. Eu fico perguntando se deu certo o sistema. Econômico-financeiro americano, em 2007, estava dando certo? Pois é. Que belo sistema esse, não? As montadoras americanas que tiveram que instalar suas fábricas aqui. A General Motors, que teve que ser comprada pelo Detroit. Governo americano. O que é Detroit? Detroit, que foi pro Detroit, né? Virou, é Detroit. Virou uma cidade fantasma. Só há vida na sua região metropolitana. Então, em favelas. Tudo isso a gente hoje fala, mas com muitos elementos, com muitas coisas, né, que não fica mais um discurso clássico de esquerda, porque o capitalismo, não, a gente está falando com coisas muito palpáveis, muito, né, que é muito, muito legal. Uma coisa também que eu ia comentando, e até me esquecendo, deixa eu ver se eu lembro. Vai lembrando enquanto eu vou pegar um socorro. De passar no nariz. Tá. Você tem aí? Eu tenho aqui um próximo. Ah, tá. Só para registrar, porque está sendo gravado, sim, o negócio do nariz é um... Sim, é. Um negocinho do nariz. Está gravado? Está gravado. O nariz vai sair do trabalho também. Não. O nariz do Dani e a tarifa zero. Não, olha, a gente vai fazer um trabalho de edição bom dessa vez. Esse aqui, ó, é o Sorini. Ah, Psorine, tem uma época que eu conhecia isso aí. Cloridrato de nafazolina. Nafazolina, isso mesmo, gente. Então, essa que eu queria... Ah, isso quer dizer, essa trajetória que eu vivenciei, que você vivenciou, que muita gente vivenciou, na sua MPL, adjacências, ela mostra uma coisa interessante, sabia? Qual? Que você consegue, dependendo da forma pela qual você trabalha as coisas, a pertinência daquilo que você está tratando e a forma pela qual você trata, com os aperfeiçoamentos sucessivos, aprofundamentos, que você pode construir uma coisa do, aspas, do nada. Quando eu digo do nada, quer dizer, tarifa zero, enterrada, né, amaldiçoada, etc. Sem fazer, inclusive, sacanagem. Eu nunca fiz promoção, nunca cheguei em lugar nenhum e falei, olha, tem aqui um assunto interessante. Nunca, através de minhas relações, fiquei vendendo tarifa zero para ver se alguém me chama para falar. Sabe essas coisinhas que... E uma coisa importante que faz muito em termos de mercado. Não, e uma coisa importante que de pontuar mesmo, de deixar uma marca, porque passa batido, mas é bom dar nome para as coisas às vezes. De também não se... Você não voltou a ser secretário? Nada, né? Não. Não nem, buscou ser... Não, nem busquei. Não, e tampouco busquei fazer propaganda disso aí, arranjar jeitos. E o MPL idem também, não. O MPL granjeia gente, etc., porque vai fazendo as coisas. Ele não fica tentando arranjar uma matéria a ser publicada em tal lugar, porque isso vai... Não. Isso é muito curioso, porque significa que do nada, quando eu digo do nada, sem nenhuma dessas traquinagens típicas que a nossa sociedade de mercado resolveu vender como... Você consegue fazer um troço. Curioso, né? Não, curioso e até, eu acho que é a nossa vantagem. Tem inúmeras desvantagens de você correr por fora do mercado. Tem, no mundo que a lei do mercado é a lei organizadora, né? Desorganizadora. Mas tem muitas vantagens. Muitas? Entre elas, é a vontade. O nosso desejo é de que isso seja realizado. Então, interromper a vontade é uma coisa muito difícil. Isso. E a robustez que passa a ter uma coisa dessa, que não é feita em termos de mercado. Porque, como você sabe muito bem, o mercado é cruel. É cruel, acima de tudo. Você está hoje, é você, amanhã não é mais você, cara. Saiu de cena, agora é B, C, D, e assim vai. E aí de quem acha, né, que um dia vai ser o, né, com raríssimas exceções, é assim que funciona, né? Sim. Então, aí, nesse caso, como você não entrou nas linhas do mercado, você não sai de cena ou vai mais ou menos, a não ser quando acontece um 3 de um junho, aparece mais. Mas, como você não dependeu de junho, você poderá reaparecer ali adiante em outubro, sei lá, em novembro, ou, sei lá. Não, e a rigor está sempre nessa tá coisa, sempre. Fazendo, né? Tá, esses pequenos... Tá. Encontros, né, que fazem. É engraçado, né, porque esse tipo de trabalho, e ao longo do tempo a gente muda a nossa intensidade da relação com isso, né? Eu não milito hoje como eu militava quando eu era um pouco mais jovem, tinha mais tempo para dedicar a isso, podia ficar muito tempo envolvido nas questões da organização e podia ficar muitas horas por dia me dedicando a escrever, ler e me deslocando até os lugares para fazer trabalho de base, de formação. Não dá mais para fazer isso. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem todos os dias tem pequenos encontros. Um e-mail que se troca com um cara lá não sei de onde, uma publicação no site ou no Facebook do movimento. Quer dizer, essas coisas, esses pequenos encontros, né, que eu acho que é da natureza dessas tuas andanças pelo Brasil, não é? Que vão deixando marcas nesses lugares. E a gente, falando tudo isso aqui, parece muito autocentrado, muito autorreferenciado, né? Mas eu acho que é importante marcar que não é só o conteúdo do objeto Tarifa Zero que a gente está conversando e marcando. É também esse interesse desinteressado isso. Que também fica como referência. Essa forma não mercado de aparecer. Tanto é que ainda não apareceu, talvez isso apareça em algum momento, mas ainda não apareceu um grupo que formule o interesse por esse objetivo atravessado pelo mercado. Não. Ainda não apareceu um candidato cuja principal forma de promoção seja é a tarifa zero. Você pode falar de Maricá, mas Maricá o cara não foi realizou a experiência, não é? Teve até uma experiência curiosa disso que você está falando. O ano passado, de 2014, foi 2014, que o Steadily me pede como é que o Steadily entra em contato comigo. Ele entra em contato comigo através de o fato de que Carta Maior me chama para escrever uns textos por interferência da Hermínia Maricato, que, apesar de na origem Hermínia não tenha sido uma grande adepta da Tarifa Zero, mas hoje ela incluiu a mobilidade como realmente um problema grande, agudo, etc. Não é só uma questão da relação de trabalho. Não, nem a questão do uso do solo, só ela traz a mobilidade e tal. E aí eu participo de um debate, e aí o Steadily me pede que eu entre em contato com o João Sixu, que é um economista conhecido no Rio, que estava na campanha do Lindenberg, e ele queria incluir a tarifa zero como um elemento básico da. Mas que depois, passado o tempo, o próprio Lindenberg achou que não era o caso. E tem tomado decisões ruins dele, né? Hã? O Lindenberg tem tomado decisões ruins aí. Eu não sei. Eu participei de uma reunião final com ele, que ele disse que nos grupos de estudo todo, ele disse que o pessoal tinha mudado a postura, que agora queria coisas muito concretas e que talvez isso não entrasse. Eu falei, bom, não é problema dele, né? Fui lá e falei as coisas. Podia levar Randolph, próxima vez para ele. O Randolph trouxe o quê? Você podia levar para ele para a equipe dele um tijolo. Uma coisa concreta, né? O Sixu não gostou muito. O Sixu queria colocar assim mesmo, mas ele lembra. E até perdeu a bola, porque no fim Maricá faz a tarifa zero lá nas costas dele. Mas o Randolph, o senador Randolph, ele esteve aqui em casa. Porque ele era então candidato a presidente pelo PSOL e ele queria com todas as letras. A tarifa zero ia ser o carro-chefe da campanha dele. Mas também deixou de ser. Daí deixou de ser. A Luciana entra como candidata, tem até bom resultado, mas nitidamente ela não tem a mesma... Você acha que para o próprio Randolph também já as agendas políticas já mudaram. Tudo isso... Então, é isso, né? na perspectiva de mercado, inclusive isso, política. O assunto está dando ibope. A mercadoria não tem mais, ela envelhece, né? Envelhece, o valor dela perde. Né? O valor de troca dela vai para o brejo. Para a gente, de alguma forma, isso. Não para a gente só, mas para quem lida politicamente com a sua relação política com o mundo. Passa por fora dos vínculos de mercadoria, por exemplo, o próprio Stedley. Porra, o Stedley, N críticas que a gente possa vir fazer ao MST. Sim. E tal. Está lá, 400 anos, o MST, talvez o único ator político de grandeza que ainda ouse mencionar essa coisa enterrada, mais talvez do que a tarifa zero hoje, que é a reforma agrária. Assim, né? Tanto que ele teve que dizer, tanto que hoje ele fala que a reforma agrária de hoje não é a reforma agrária de então. Isso, ele já renovou, inclusive, é como se a gente dissesse da tarifa zero, agora não é bem zero, vamos dizer, é uma tarifa baixa, né? Sei lá. Teve que incorporar críticas novas. Incorporar, né? Tudo bem, né? Agora, acho muito interessante esse aspecto de mostrar, que aliás é uma das coisas, vamos dizer assim, é quase que um ato um ato de fé. De fé seria muito forte, mas é um ato de entender que realmente você pode construir coisas sem passar por essa enorme engrenagem que está aí montada. Sim. Porque se você achar, aliás, interessante esse aspecto que a gente está falando agora, se você não acreditar nisso, meu amigo, desiste. A gente falava num outro momento que se a tarifa zero fosse. Se existisse transporte coletivo gratuito por N outros motivos, por exemplo, o setor do transporte com um lobby organizado, né, a gente teria o transporte gratuito sem a experiência crítica que ele dispara a partir dessa nossa forma de colocar diante do problema que ele da forma como ele existe hoje, né? Eu estou falando isso porque determina a nossa forma de se relacionar com esse objeto, a qualidade que é vir a conquistar essa questão por uma forma fora do lobby, fora da mercadoria. É outra relação, né? Se a gente os avanços que a gente conquista tem uma marca diferente. Sim. Como referência. Sim. Pré-figurativa de um outro tipo de mundo. E aí você vê, curioso, que contradição. Exatamente por isso o mercado acaba nos procurando. Como que você pensa isso? Não. Porque o mercado, ele tem no fundo, o mercado é uma coisa religiosa no fundo, né? Ele tem pecados, ele tem penitências, ele tem todas as características do mundo do pecado, né? E quando você tem as absolvições, tem etc, né? Tem as indulgências plenárias, tem tudo. E todavia, quando ele pega uma mercadoria, aspas, né, tipo tarifa zero, que andou por aí sem passar pelo mundo desse pecado, ele por isso mesmo, ele vai lá e, pô, sim, que troço é esse aí? Entendeu? Então, o que eu diria é o seguinte. Aliás, essa é a dinâmica antiga da própria mercadoria, que ela precisa achar outros lugares para que ela continue exatamente. Se perpetuando, né? Exatamente. Contaminando então, aquilo que está por fora dela. Exatamente. E nesse caso, acontece muito isso. Eu sinto isso de vez em quando. Gente que me procurava, hoje menos, que agora está meio, né? Estamos num momento mais aí meio de novo. Está um momento estranho aí, né? Mas eu vejo que muita gente procurava como para dizer, pô, vem cá, cara, conta aí, como é que é possível, né? Pô, você, o MPL, o assunto, não tem nada a ver de mim. A gente não opera estilo Jaime Lerner, não opera estilo sei lá o quê, entendeu? E como é que é possível? Pô, entendeu? De repente, Né? O Brasil inteiro só fala desse assunto. Né? Quem são esses garotos aí? E esse velho esquisito? O que está por trás disso? O que está por trás disso? Vamos ver, né? Vamos ver. Curioso isso. É. Isso é uma coisa muito, muito interessante de ser observada. Né? E que talvez servisse, sirva como um... Duas coisas me ocorrem a propósito disso. Uma, que por que que, esse assunto da tarifa zero pode ter essa característica? Porque ele está além, esse acho um dado fundamental, ele está além da questão do você não pagar a tarifa de ônibus ou de transporte coletivo. Além. Ele tem um outro componente que é, que eu acho que é por isso ele encontrou eco no jovem, né? É a questão de a ruptura com o establishment. A liberdade, as prescrições dadas da organização socioeconômico, cultural, política existente, entendeu? Ela tem uma coisa que não basta a tarifa zero, se for para valer na cidade inteira, ela muda mais coisas do que simplesmente não pagar o transporte. Sim. No imaginário das pessoas, com um longo tempo. Eu acho que eu gostaria até de fazer um trabalho com o pessoal de Agudos, por exemplo, que tem muitos anos disso. Sim. Como é que eles hoje devem achar aquilo tão... Agora já numa outra geração, né? Deve achar tão natural, e deve achar estranho pagar, né? Sim. Mas eu fico pensando isso numa esfera... Numa megalópole, né? Porque... É, aí a escala porque, é violenta, porque, né? Porque... Não sei se nem ser uma megalópole. Você pode pegar uma cidade de médio porte, tipo Floripa mesmo, né? O que acontece com a Florianópolis? Porque Agudos deve ter o quê? Quantos mil habitantes? Floripa? 400 Agudos. Ah, Floripa, não, Agudos é... Floripa tinha 400 mil quando eu saí Agudos de lá. Agudos é 30, 40 mil. Eu fico imaginando... possibilidades mil num lugar como em cidades maiores... Os impactos, assim... Sociais... Comportamentais, culturais... É muito forte. Assim, isso é uma coisa que... Essa coisa de ficar... dos corpos que se encontram e atiçam... E tem uma coisa de produzir vida, né? No deslocamento, né? No deslocamento, não no ficar parado que a vida vai acontecendo, né? E essa... Quebrar a coisa do trabalho, quebrar a coisa da experiência sensorial do lugar diferente, sair do controle, né? A mistura, só a mistura que isso dá, né? Do cara tido como marginal entrar no mundo, do cara da periferia entrar no centro. A dimensão pública muda. A mistureba toda que isso permite, né? Porque sai da coisa do serviço, não é um não serviço. Essa coisa, eu acho que tem ainda na tarifa zero essa característica que faz dela, a um só tempo, um atraente, uma coisa atraente para alguns e ainda temerosa para muitos. Sim. Acho que em algum momento a gente vai entrar de novo para retomar aquele nosso primeiro papo na casa da Márcia. Sim. E que foi um pouco mais solto. Acho que a gente podia. Sim. Acho que a gente vai passar limpo, vamos dizer assim, todas aquelas reflexões, que é o dos impactos subjetivos de tarifa zero. Né? Porque vai entrar. Porque eu acho que a gente vai chegar numa coisa que eu estou tentando entender ainda, onde é que essas coisas se encontram, que é. Tem esse elemento muito forte da liberdade. Que é ao mesmo tempo uma liberdade diferente da liberdade do liberalismo, né? Que se expressa simbolicamente na solução individual do deslocamento particular no automóvel, né? Não é? Aqui é uma liberdade que a gente se dá coletivamente. Então, é um pouco já diferente daquilo que eu falei no outro encontro, que era como se a coletividade cuidasse de você no seu deslocamento, que seria uma posição infantil. Não é isso, porque você que está ali sendo cuidado nesse sentido, você faz parte dessa coletividade que decidiu. Então, tem uma posição ativa, adulta, em decidir que a coletividade da qual você faz parte, você decidiu com outros que essa coletividade vai proporcionar esse tipo de cuidado a todos nós, inclusive você, mas aos outros que estão ao seu lado também, Então, né? ligando isso, É uma liberdade coletiva, é um troço muito louco. exatamente, mas há um só tempo para fazer uma tentativa de link. A gente estava falando o que que aconteceu, né? A nossa conversa hoje teria como escopo básico, digamos assim, o que que foi essa coisa entre 2007, que eu trabalho, até 2013, como é que é isso? Então, eu diria que essa componente da tarifa zero, que era, na origem ela estava, eu sei porque quando eu invento a tarifa zero lá, com proposta, etc., eu sabia que ela era explosiva, inclusive por esse conteúdo, né? E poucos sacaram isso, né? A Erundina foi uma das que sacou, por isso ela bancou com força, né? Tinha tudo a ver com a trajetória e história de vida dela. Mas, Parênteses, né? Uma coisa muito interessante, porque ela poderia. A composição, a tradição de pensamento da esquerda brasileira até aquele momento tinha ainda muito tinha ainda muito resíduo de um pensamento de esquerda controlador, né? Então, a Erundina ter topado isso demonstra a elasticidade do entendimento dela do que é o sentido de liberdade coletiva. Porque era da vida dela também. Erundina não foi uma pessoa de Também não cai do céu, não é do nada que ela comporta. trajetória. Não. Tinha uma história toda de trajetória. Então, mas queria com isso dizer que esse aspecto da questão tarifa zero, eu acho que ela também explica um pouco dessa trajetória que vem dessa coisa com o MPL, que é jovem. Então, essa coisa, esse conteúdo, vamos dizer, libertário da tarifa zero, ela encontrou um campo fértil para isso. E, ao mesmo tempo, esse negócio libertário que ela tem, que a um só tempo é um fascínio e um receio, né, para o espectador de fora. Mas esse jogo, no fundo, faz dela também uma coisa que tem condições de sobreviver, como volta a sobreviver. Porque fica o tempo todo essa tensão, né? Mas o que é isso? Que as pessoas lá no seu inconsciente, né, tanto as do establishment como os que têm mais consciência política ou os outros, ficam sempre com essa questão na cabeça. O que é isso aí, né? Pô, mas como é que é? Peraí. Mas, puxa vida, será que eu vou poder então andar para todos os lados sem pagar nada? Mas será que, né? Essa tensão, eu acho que faz da tarifa zero uma coisa o tempo todo possível de ficar por aí, entendeu? Não, e assim, pô, tem um dado bom que é essa permanência de movimentos. Não é só o MPL, claro que a gente está falando mais do MPL primeiro, porque eu sou do MPL, porque a gente fez o MPL, a gente construiu o MPL. E porque o MPL continua sendo uma referência desse debate, né? Tem outras coisas, vão ter outras coisas pela frente, teve Já coisas tem, antes, coisas andam ao lado, né? Mas ele é um movimento que permanece com a composição jovem, né? De alguma maneira, quer dizer, eu que sou assim o ridículo da coisa, que eu ser um veterano do movimento, eu tenho 32 anos. E são poucos os que passam dos 30 anos que estão nesse movimento. Então, ele permanece como uma coisa que tem ali 18, 19, 20, 20, 21, Um 22. sex appeal, né? O tempo inteiro, né? Essa coisa assim. Enfim, a gente pode debater, a gente vai conversar sobre o MPL depois. Tem essa coisa de ser desafiador permanentemente, de não se dobrar. Tem os aspectos infantis negativos e positivos da experiência, né? Lógico. Mas eu queria era marcar essa coisa aqui. Esse elemento explica um pouco a permanência dessa coisa de 2007 a 2003 e que continua, viu, Dani? Continua, não sei. Ainda que com a crise, a chamada crise, toda a questão Cunhas e Renans e Dilmas da vida, com Lava Jatos e Zelotes, que ninguém fala, né? Mas a Tarifa Zero ainda tem um espacinho dela, você sabe? Continua tendo um pompom, de vez em quando me chama aqui, me chama lá, até. Provavelmente o MPL está lá na Zona Sul, ganharam a linhazinha de ônibus dele, encheram o saco. Ganharam. Uma coisa muito louca, uma linha com Tarifa Zero na cidade de São Paulo, através da luta. Coisa... Então, apesar do prefeito não ter vontade, não ter, acontecer. Mas teve, no fim foi lá e acabou fazendo. Teve que fazer, né? Então, tem um negócio aí que não sei. Queria marcar essa questão. E eu marcaria ainda a parte que seria para a gente não ficar só numa espécie de pra não ficar tão otimista, né? Que é marcar, como todas as movimentações históricas, ela é dialeticamente marcada pelo seu negativo também. Então, ela segue sendo relevante porque segue existindo um sistema de transporte que ainda é horrível, né? Ao mesmo tempo que ela é sedutora, porque tem essa jovialidade toda, a mesma jovialidade também apresenta, desperta os nossos medos daquilo que é novo imediatamente. Isso. Que imediatamente vai ter que mexer com a gente e o nosso cálculo de identidade nesse mundo que existe e que a gente aprendeu a se organizar. Essa de uma maneira ou de outra. Essa é uma tensão permanente. Permanente. Permanente. E eu não sei como é que se deslinda isso ao longo do tempo, né? Agora, eu fico muito curioso, esse prefeito de Maricá, fico curioso, como é que é. Outra figura esquisita, né? Esse cara é o presidente do PT do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a fala dele que eu vi recente na televisão, eu comentei isso. Ele fala que agora, então, Maricá tornou-se muito atraente para as indústrias porque não precisa pagar vale transporte. Então, sabe, tem um brolho aí. Ou essa coisa que eu falei hoje mais tarde, mais cedo, da coisa de Londrina, tem uma linha de tarifa zero, com a expectativa, ou como era melhorar o mercado lá. Né? Qual era a cidade do Oeste, Bárbara do Oeste? Era Santa Bárbara do Oeste, que tinha tarifa, que tem tarifa zero, tem, voltou a ter, deixou de ter e voltou a ter por um os apelo. Os caras não gostaram, da associação comercial não gostou que acabou a tarifa zero. Né? Tinha que voltar então, a ter. É muito... Mas aí é o tal negócio, né? Então, por isso que eu insisti nessa questão da questão libertária da tarifa zero. Porque a tarifa zero olhada para o sábado, etc., é uma coisa. Sim. Agora liberou geral. Que é outra coisa. O liberou geral é outra coisa. Sim. Mas isso também foi um aprendizado que vai vindo na minha cabeça. Para que é um aprendizado ao longo desses anos. Você tem que matizar a discussão. Para mim, embora eu saiba que essa fala do prefeito de Maricá, aliás, o de Agudos também fala isso, viu? Que a tarifa zero tornou Agudos muito atrativa, etc. É uma fala que não corresponde a verdadeira tarifa zero, mas eu não estou nem aí. Eu acho que tudo isso faz parte desse processo, né? Sem radicalidades em juvenis, entendeu? Porque eu acho também que se o sujeito anda de tarifa zero em 10 linhas de ônibus, uma hora ele gosta, ele fala, eu quero mais, né? Por que não para todo, entendeu? É um jogo isso aí. Né? Então... Sim. E o mercado sabe disso. O mercado sabe disso. Tanto que ele poderá fazer em seu benefício, porém, ele não pode abusar muito, que vai que o pessoal goste. Como é que vamos fazer depois? Entendeu? É, porque se tiver que chegar, se a coisa chegar num ponto em que tiver que ser para todo mundo o tempo inteiro, a gente vai ter que se haver com a questão final, talvez, ou nuclear da questão, que é para que o transporte existe, quem que se beneficia dele, quem que deverá contribuir mais com o seu custeamento, e aí a gente vai chegar nas questões de classe, vai chegar nas questões aí de divisão, melou, que é o sense, que é não só a contradição do transporte, mas de todas as outras questões que tem, que vão se esbarrar, e eventualmente em questões de esferas de direito e tal, apesar de que a gente vai chegar depois disso em qualquer outra questão, porque, por exemplo, por que que se alimentar não é um direito? Por que que a alimentação é uma responsabilidade do sujeito, do indivíduo que tem que se alimentar? No fundo, isso vai bater no valor de uso e valor de troca. E é uma bomba de retardo para o capitalismo essa discussão, né? Então, aliás, falar em valor de uso e valor de troca, só que a gente falou nisso, foi muito interessante a participação no Cidades Rebeldes. Porque o David Harvey não embarcou na história da tarifa zero. Ele não embarca. Várias vezes eu falei no assunto, depois eu falei, no limite, quando você tem a tarifa, você introduziu um valor de troca no transporte. Portanto, como ele é um defensor de que uma das soluções para o mundo seria acabar com o valor de troca, né? Quer dizer, tudo é valor de uso, no fundo, mas ele não entrou na conversa do transporte. Mas quem quiser pode ver lá. Eu tenho que assistir. Eu não assisti ainda, viu? Eu preciso fazer Pode isso. ver. E é curioso, né? Eu vi três referências, vários falarem em empréstimo, mas três referências mais nítidas. O David Harvey, que não falou, foi olímpico, assim. Eu provoquei duas vezes ou três vezes e nada, ele não pronunciou a palavra MPL, ele não pronunciou a palavra, nada disso. Depois, o Del Royo, que falou, de uma certa maneira, deu uma cutucada no MPL, nessa linha de que quando vieram o pessoal do movimento da água, disseram, não, aqui não, entendeu? Ele deu isso como um exemplo de falta de. Mas você deu já uma explicação nítida que é uma coisa de tática, de momento, é outra coisa. A leitura dele, vejo eu, não corresponde, está furada. É teórica, abstrata, né? E a outra foi uma fala do Thales Abisaber, que eu achei muito interessante, quando ele disse que um aspecto importante do MPL, do movimento do MPL, que era uma questão, era uma proposta de solidariedade, de coisa. E ele, ao mesmo tempo, diz, e já quando se estabelece, quando a Prefeitura de São Paulo faz a tarifa, faz o passe livre para estudante, ele volta a privatizar a questão. Eu achei interessante essa Ele usa até fala. a palavra socializante. Hã? Ele usa até a palavra É, socializante, que ele era usa uma política socializante, socializante de solidariedade, universal. e quando você faz a tarifa exclusivamente para o estudante, você volta a privatizar a questão, né? Eu achei isso muito interessante, como três falam, uma não fala, que é a do David O Harvey, que eu não silêncio. sei o que significa, a outra. A fala equivocada que eu acho agora do Royo, né, para fazer uma crítica aos movimentos, porque ele acha que no fundo passa por partido político sempre, né, e ele dá esse exemplo, não sei, e a outra do Thales, quando ele cita esse aspecto, né, que não pode ser desconsiderado, né. Essa questão que ele coloca é uma coisa que acho que quando a gente fala do MPL seria bom conversar, porque tem a origem do passe livre estudantil, né, no movimento. Exatamente. Para mim é uma questão muito mal resolvida ainda. Porque eu acho que a gente fez uma passagem entusiasmada para tarifa zero, sem elaborar o que que significa, sem fazer um ritual de passagem que deixasse muito bem digerido o que que acontece, né? Qual que é o problema de fazer essa passagem mal elaborada? Significa que tem aspectos positivos da experiência de um passe livre estudantil eventual que a gente abandona. A gente abandona. Eu estou muito curioso agora, silenciosamente, Isso é uma coisa que o Marcelo escreveu naquele nosso debate no Facebook, que eu concordo com ele. Mas é que eu acho que a gente está falando de lugares diferentes. Os nossos lugares de fala são diferentes naquele momento, então a coisa fica difícil. A gente pode falar do mesmo objeto sem conseguir entrar num acordo, mesmo que a gente concorde. Sim. Mas eu fico curioso para saber qual vai ser o impacto subjetivo depois de 5 anos em estudantes que... O cara que começou a estudar e já teve tarifa zero como uma experiência estudantil, e o que vai ser dele quando ele tiver que começar a pagar a tarifa? Ou o que vai ser dele quando ele não tiver mais, os limites, né, do pagamento? Qual que é a diferença dele, a relação dele com a cidade, se ela é ampliada ou se ela é mais sufocante, justamente porque você tem que... O regramento, né, uma coisa quase de volume de viagem, tempo. É, uma coisa bastante ordenadora da sua relação, ao mesmo tempo é uma experiência... Mas onde é que teve culpa? O Marcelo, o que teve? Quando a gente conversou, ele fez aquele texto falando sobre fazendo uma crítica ao movimento, se lançar na luta contra o aumento, porque aquele aumento estava condicionado com a experiência do passe livre estudantil. No Facebook a gente discutiu da jornada de luta contra o aumento de 2015. Ah, de 2015. Porque ele foi, o Haddad anuncia o aumento de tarifa, mas anuncia também o passeio estudantil. Naquele momento o Marcelo achava que... uma leitura mais... Marcelo acha que a gente não deveria fazer uma luta tão ostensiva de resistência, porque valia a pena fazer uma aposta do que aconteceria com o passeio livre estudantil. A gente não se lançar contra os beneficiados do passeio livre estudantil. Eu discordo da leitura dele. Tem várias leituras aí. Mas assim, né? Enfim, fica essa questão, né? O passe livre estudantil, em que momento ele promove uma divisão na classe trabalhadora? Sim. Ou seja, não é mais uma leitura socializante. Entendeu que privatiza. Isso. Quando é que vira uma posição que não é mais socializante? Ao mesmo tempo. Quando é que é uma experiência, no sentido experiência mesmo, né? Uma experimentação de uma nova forma de se relacionar que pode vir a ser disparadora, no sentido de o cara que tem tarifa zero como estudante vai querer ser tarifa zero depois e vai querer mais e mais e mais e mais e mais, não vai querer perder aquilo que ele teve, não é? Enfim, tem um universo de coisas para a gente pensar a respeito dessas questões. Interessante essa coisa, sem dúvida. Isso não pode, sabe o que eu acho? Nada nessa questão pode ser tratada sem uma certa... né? Peraí. É. Porque justamente pelo fato dela ser tão, como é que diz, impactante. E porque a gente não tem todas as vezes Mas ela é tão impactante. Não é uma escolha que a gente pode fazer, ou é isso ou é aquilo. E ela é tão impactante, porque ela mexe em tanta coisa. Ela mexe em política tributária, ela mexe em liberdade, conceito subjetivo de vida, de direito... De favor direito, do solo, se quiser chegar, né? Do solo, mexe com tudo, de uma maneira tão forte, tão pouco ainda decantada, né? Que não dá para você ter uma reação sobre ela. Oh, peraí. Mas eu só queria aproveitar também, dizer que eu não suporto mais isso eu não suporto mesmo. É a questão da... O establishment incomoda demais. Sabe por quê? Porque tem essa discussão. Em 2013, prefeito e governador dizem que 20 centavos e 30 centavos do metrô punham em risco tudo. Poderia faltar dinheiro, lugar, mas tudo bem, vai, já que vocês não têm jeito, a gente abre mão desse lugar. Aí o Haddad, numa entrevista da Jovem Pan, que eu até fiz um texto que acho que foi publicado, o prefeito e o gerente, de repente, descabeladamente, bota a culpa no aumento das coisas, que aumentou mais que a inflação, o salário do turista, eu só aumentei tanto, e papai, e aí entrou o passe estudantil, né, o passe livre estudantil, e ninguém falou, Dani, que em 2014, ano eleitoral, não teve aumento de tarifa. Sim. Que em São Paulo foi congelado por anos por conta de compromissos eleitorais também. É. Agora, 2014 é escandaloso. É. Quer dizer, em 2013 eu não posso tirar 20 centavos, nem 30, diz o governador. No outro, veja, eu tive que dar um aumento porque o aumento do salário é enorme, acima da inflação, etc. E além do mais, no esforço de reportagem, estamos fazendo o passe livre estudantil. E em 2014... Isso é canalice, gente. Isso tem nome, é canalice. Assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: assim não dá para você discutir. Mas vai dizer o Paulo Arantes que a gente vive, ele vai citar o Agamben, né, o italiano lá, que vai falar que a gente está vivendo nessa era da catástrofe, de que está tudo a se destruir a todo momento. É. E a gente vive correndo atrás das urgências. Então, se tiver que reduzir 20 centavos, é capaz de a gente entrar numa catástrofe, uma hecatombe municipal. Sim, sim. Se não fizer o estádio para a Copa, o Brasil não vai conseguir movimentar a economia. Se isso acontecer, a gente está fodido. Se não cortar... Sim. O tempo inteiro é na ordem da urgência e do... Isso é o Paulo Arantes falando. É, ele tem um livrinho que chama... Novo Tempo do Mundo. Novo Tempo do Mundo. Ela leu o capítulo de junho? Eu li. Que vai focar isso. Se a gente tem um consenso, tem que acontecer um projeto social que, se não for realizado, destrói todos os fundamentos então, do país. Então, em 2014, se a gente não ganhar a eleição... Mas isso serve para o Alckmin, serve para o Haddad. Então... Ao mesmo tempo, a água de São Paulo está para acabar e tudo bem. Cara, a água está para acabar louco. E tudo bem. Agora, é sacana fazer isso, né? Eu estou dizendo da tarifa específica, é muito sacana. Ficou assim, 2013, precisa quase que acabar o botarem fogo no Brasil para os caras reverem um regulamento tarifário, com lágrimas nos olhos deles. Em 2015, veja como estou sendo legal dando tarifa zero, ainda usando o nome tarifa zero para estudante. E em 2014, quer dizer que não... Como é que é? Dá vontade de se chamar, agora me explica aqui, né? Se fosse dos áureos tempos, mamãe chamava os meninos e falava: agora vem aqui e explica com a mamãe como é que você fez isso. Né? É um horror você pensar um pouco. Né? É um horror. E aí não dá para desqualificar mais nada, né? Como é que depois se desqualifica a juventude incontrolada e burra, eventualmente, do MPL por causa disso ou daquilo? Se o cara está fazendo uma molecagem maior ali, né? O cara do poder, né? Então, acho que isso é um aspecto que me... E outras coisas que são muito absurdas, né? Essas coisas, isso me irrita muito, né? Essa coisa, a pergunta... Pseudo inocente, de onde que vai vir o dinheiro para custear um troço. Como se hoje o sistema que a gente tem não fosse financiado pelo bolso individual de cada um de nós. Onde é que vai vir todo esse dinheiro? Não é? Bom, hoje ele existe, esse dinheiro ele existe, ele está sendo, as tarifas estão sendo pagas, não é? Por isso que o sistema está de pé. Tá dando aí. Será que não existe? Será que é tão louco imaginar que ele dividido segue existindo possibilidades econômicas de financiamento de um troço que hoje ele é? Olha. Hoje quem paga é a classe trabalhadora. Bom, tem uma forma de financiamento hoje. É a classe trabalhadora exclusivamente paga. É. Vamos dividir um pouco essa conta. Então, acho que isso tem a ver com essa trajetória 2007-2015. Eu penso que amadureceu em mim amadureceu muito mais do que na fala local de 1990, que passava pelo IPTU, não sei o que, lembra? Que era uma coisa muito local ainda, né? Mas muito avançada, né? Era avançada, mas era local. Hoje, para mim, fica claro que a questão da discussão da tarifa zero é realmente uma discussão. Isso é o resultado desses X anos de fundo de uma sociedade. Então, por exemplo, eu fico fascinado com o trabalho da Fattorelli e a turma da auditoria da dívida, porque eles vão na mesma direção. Sim. Aliás, eu fiquei, infelizmente não prosperou, não sei, espero que um dia aconteça, que era uma melhor articulação entre essas duas coisas. Porque aquilo é perfeito. Quando você vê, né, como é que foi o negócio da dívida da Grécia, que ela mostra, como é que ela fala da dívida brasileira, alguns detalhes, né, que eu ouvi outro dia num debate na TV Brasil. O dia que ela falou que é uma corrupção endêmica, né? Um processo de endividamento público é né? o grande processo de corrupção. É uma grande jogada, cara. É uma baita jogada. E ela, no Brasil, ela mostra como é que foi um processo que se deu lá no governo do Fernando Henrique com o Bresser Pereira. Ela não entra no nome das pessoas, mas ela desnuda aquilo também, dizendo que foi uma baita jogada. E quando você falou agora de que, como é que é quem paga a conta, etc. E eu vejo essas duas coisas, isso que eu estou dizendo, sair lá do campo do reajuste de IPTU, entendeu? Eu acho que é bobo não, sabe? Para uma coisa que é realmente a discussão do projeto político de país. Aliás, veja que coisa curiosa, lembra? Pegando nessa leitura recente do Dunker do Brasil sobre a lógica do condomínio. Você lembra do programa da televisão que está o Itaker fala, gente, o IPTU é como se fosse o condomínio da nossa cidade. E tal, né? Então, quer dizer, a gente está falando então de uma prosperidade de pensamento que sai da lógica condominial. Isso. Sai da lógica condominial. Sai. Agora nós chegamos na lógica de país. De país. De Estado Nacional. E aí é que eu acho que um dos resultados desses anos todos e dessas minhas viagens, contatos, falas com diversos interlocutores, né? Quer dizer, tanto MPL como Câmara Municipal, como candidato a prefeito, como candidato eventual a governador, com um cara de universidade, com um partido político do PSOL, com não sei o quê, que existe um potencial de projeto político que a tarifa zero mais uma meia dúzia de poucas coisas poderia ser um projetaço, entendeu? E que eu não sei por quê não se trabalha isso. Nem a esquerda, nem os mais esquerdistas. Existem umas tradições aí que esse tempo me mostrou que o pessoal chega perto, mas não... Eu acho que é pior até do que uma concepção. Eu acho que teve uma coisa de... Que isso? Teve uma coisa que passou... E é por isso que, por exemplo, o Thales ficou interessado na nossa parte da conversa que fala sobre os meandros das questões dentro da administração de Erundina. Sim. Que não é nem para chamar de administração de Erundina, eu acho um nome ruim. Governo. Então, governo, né? Governo. É, eu acho até que é mais do que governo, é um... aquele grupo que estava... que passava muitos projetos ambiciosos e utópicos de vida, para que a vida valesse a pena, né? Que a cidade fosse um lugar que valesse a pena. Mas é como se tivesse chegado num ponto em que aquela coisa do Fukuyama que foi ridicularizado do fim da história, muito justamente ridicularizado, porque não há fim da história, mas é como se a gente estivesse vivenciando uma geração que talvez se perceber, chegou no seu limite. Sim. Você já tinha sacado isso lá na sua entrevista, lá no, na, na fala que você fala. Na fala que você fala é bom, né? Na sua fala diagnóstica, de que no começo dos anos 90 você já tinha sacado que o projeto político daquele do partido ia dar numa limitação muito, muito grande, não é? A coisa do Lula, o trabalhador tem que ter dinheiro para poder pagar a sua tarifa, já te revelava o limite da própria experiência, não é? O que a gente está vendo agora é só a consolidação desse limite. Não há um sonho, não é? E não precisa ser um sonho revolucionário. Não. Revolucionário no sentido, como a gente conversou Clássico, lá, né? clássico, de uma tomada violenta do Estado para reformular violentamente também os rumos de maneira imediata. Não. Não há um pensamento criativo Isso. que seja. Mas criativo não no sentido, nesse sentido marqueteiro, por exemplo, da ciclofaixa. Não é? Sim. A ciclovia, a ciclofaixa como um modelo de marca de gestão, né? Que na verdade muda muito pouco rigorosamente da vida econômica, da vida política, tal. A gente chegou nesse ponto que essa marca, que é a criatividade do ponto de vista do marketing, que a gente transforma um objeto em mercadoria, ludibriando o desejo de todos nós, né? E é o máximo que a gente pode fazer é isso. A gente não está nem falando do momento que se pensava, se a gente ampliar muito o limite que a gente está, dá em 64. Sim. A gente não está falando de reforma de base. Não. Se abandonou completamente tudo, Isso. tudo, tudo. Não vai ter hoje uma reunião, na reunião de preparação do governo da reeleição da Dilma. Não teve um momento em que alguém falou: estou incomodado porque a gente não tem nenhum grande projeto. Ah, nessa reunião se mostrou um grande incômodo porque o governo estava indo bem, mas não conseguiu. Ou sei lá, estava indo, mas ele não Aí tinha. chama o marqueteiro e faz o pátria educadora. Tem que trazer um marqueteiro para trazer uma palavra de ordem conservadora e antiquadíssima por cima, né? Quadruplo Mas pátria. se alguém falasse: oh, eu estou pensando numa ideia assim, tarifa zero. Ah, estou pensando numa ideia assim, sei lá o quê. Não tem mais esse espaço hoje. Então, é isso que eu estou dizendo que nesse processo entre 2007 e hoje, para mim funcionou como uma forma muito esclarecedora, não só, quer dizer, vamos dizer, se eu não tivesse tido toda essa vivência, claro que eu chegaria nesse mesmo lugar que você está falando. Não tem projeto hoje. Mas isso eu falo, e possivelmente você também, nós falamos isso com um adicional de vivência de coisas que podem ser isso. Entendeu? O que torna a coisa um pouco mais complicada, se você Que é a quiser. rejeição do que pode ser, né? Tá aqui, Ou né? seja, gente, e isso que eu tentei dizer, agora fica mais fácil, de dizer que nem a chamada esquerda pega isso. Na sua pretensão de resolver tudo, não, sabe? Tem sempre essa coisa na esquerda, pelo menos, que é sempre essa coisa do paraíso que nós vamos construir, uma, sei lá, né? E aí, com todas os percalços típicos, né? De que, como disse Bakunin, como falou Adorno, não, mas Rancière disse que, e papum, e bebedof, e aí, Que é o pior, né? entendeu? O pior que é o. A gente Nossa, sabe que se e a gente for por aqui, vai dar lá. A gente. E é. esse caminho, o resultado vai ser esse. Isso é uma É uma ilusão. ilusão, uma pretensão, né? Não, mas é uma coisa, uma ilusão muito, muito. Imagine, é muito pretensiosa, eu Não, acho. assim, é muito prazerosa essa sensação de Ah, achar que certo. sabe o que a gente pode dar, né? Aliás, eu até assim, bom, é o que, aliás, talvez seja primeiro que a gente poderia aqui fazer uma distinção entre utopia e no sentido de uma sociedade ideal e utopia no sentido de alguma coisa que nos move. São coisas diferentes, né? Sim. Eu quero que seja diferente, né? Eu gostaria que fosse de outra forma. Isso é uma coisa, outra coisa é ela. Tem que ser assim, a gente tem que dar um jeito de chegar lá, né? Aí me vem primeiro momento à cabeça é essa formulação dos caras da teoria crítica de que a gente pensa a sociedade como ela deve ser, ao mesmo tempo a gente caminha lidando com as contradições que estão aqui para a gente lidar. Vai chegar nessa formulação, por exemplo, dessa ideia lá da esquerda, por uma esquerda sem futuro, que ao mesmo tempo tem um contorno pessimista nessa ideia, que é no sentido de que não há esse futuro para a esquerda, ao mesmo tempo tem o lado otimista, que é para você ter um futuro, você tem que se desapegar da ideia do futuro, você tem que ir trabalhando com as contradições que são colocadas Ali. e vai vendo onde dá, Isso. vai vendo onde dá, né? Então, é por isso que eu tô falando que o resultado talvez mais profundo desse período de vivência com o MPL, tarifa zero, essa trajetória toda, é a clareza que hoje está pintando na minha cabeça, provavelmente na sua também, de que a gente muda mudando, né? E muda mudando aquelas coisas que podem mais evidentemente trazerem resultados inéditos. Então, eu queria dizer assim, se a gente implantasse a tarifa zero associada a uma renegociação da dívida, barbaridade. Entendeu? Vai resolver o problema do Brasil? O Brasil vai ser outro país por causa disso? Vai, com Pois é, certeza. com certeza. Mas Vai revelar outros conflitos a outro, serem vai ter um monte de relacionados. coisa que está mal resolvida, etc. Mas, E a resistência a isso nossa, vai se mostrar, nós vamos ter que lidar com a vai resistência a ter, isso. o que vamos ver, né? Mas Isso. imagine que coisa fantástica seria, né? Então eu sou muito fissurado com esse tipo de coisa e depois desses anos mais do que nunca, entendeu? Que já estava lá na origem, né? Na tarifa zero, pô, vamos fazer esse troço em vez de ficar falando aqui, blá, blá, blá, né? Tinha esse discurso do partido naquela época, tinha ainda, né? Palavras de ordem, né? Tudo, né? E isso acho que é uma das coisas mais importantes do trabalho que está aí. E que não acaba nunca, né? Por definição, não acaba até. Mas é muito doido isso mesmo, né? Porque não é como se a tarifa zero tivesse desvinculada desse movimento amplo de emancipação, mas ele é uma brecha possível para colocar em evidência o limite do sistema aqui, como você Isso, falava lá atrás, lá atrás. e ao mesmo tempo poder também realizar Isso. aqui uma experiência dessa própria emancipação, né? Tanto na luta por conquistar essa coisa, como por essa coisa que é de ter a tarifa zero já é uma pré-figuração de um tipo de sociedade que a gente gostaria de Isso. que existisse. E tem uma coisa É o interessante, futuro aqui também um pouco. isso que me ocorreu quando você falava, que curiosamente é como se foi uma defasagem do próprio sistema que está aí. Por quê? Porque tem alguma, por isso que eu estou dizendo, tem alguma outra coisa que precisa ser entendida. A saúde, não há dúvidas. Hoje, ninguém, a não ser os americanos loucos lá, né, mas isso aí Estou fudido, morrendo na calçada. é outra coisa, né? Mas acho que hoje ninguém no Brasil diria assim, não, senhor, acabar com o SUS, resolver seu mercado, mais eficiência. Não tem dinheiro para bancar o SUS, não dá para fazer. Pelo Né? contrário, está crescendo uma narrativa de que o serviço privado está pior Tá do que o pior. SUS. Então, né? Ninguém vai chegar, embora façam, mas ninguém é capaz de dizer, não, a educação já é mais delicada, ela está a perigo. Mas assim mesmo o discurso todo mundo fala. Não, precisamos ter serviços públicos de qualidade, educação, saúde, segurança. Precisamos ter serviços de qualidade, educação, saúde, segurança. Educação, segurança, né? Um ou outro, de vez em quando, fala no transporte. É como se tivesse sido uma falha do sistema, ele esqueceu. Moradia, uma coisa que aparece eventualmente. Então, aparece, moradia. Ah, mas também não tá, mas a saúde, educação e segurança é considerado. É mantra. Pronto, entendeu? Moradia a períodos e mobilidade. Nossa, mobilidade é luxo. Luxo, não sei o que é, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso pode ser um erro do sistema. Sim. Entendeu? Que eu não sei onde é que está, mas é que ele é um acerto, né? De alguma forma, porque é isso: a gente sabe que é um lugar onde produz muita riqueza fácil, que financia coisas bastante alguma coisa tem complexas aí, né? Do sistema. Não é por coincidência que ex-dono de ônibus vira dono de companhia de avião, pois né? É, e tantas eleições são financiadas com investimentos. Sim, a partir das empresas de ônibus, né? Uma coisa, por exemplo, que é tão louca, Dani. E é um momento, aí se fosse, talvez, eu não sei se eu conseguiria sustentar essa ideia, mas me parece que sim. Tem um momento aí que é de uma facilitação, um barateamento do processo de produção ampliado, porque o trabalhador que está trabalhando naquele momento de deslocamento chega até o local. Sim. De trabalho com sendo o empregador responsável, se muito, por uma parte desse negócio, não a sua totalidade, né? Tem a responsabilização individual. E aí a gente poderia entrar também na coisa da perversão brasileira, especificamente da sua elite, não é? O gozo de ver o povo sofrer. E acho que esse é um componente que entra, né? Nessa coisa, esse sadismo brasileiro bastante peculiar, que é da sua origem. É. Né? Que é da formação desse país, desde o princípio, né? Vai estar lá o Darcy Ribeiro falando. Seguimos com uma vocação de ser um lugar de extração de riqueza, para ser mandada para fora, para virar grandes produtos, grandes mercadorias lá, a partir de muita violência na condução desse trabalho aqui, a chicotada, a má a experiência de vida do trabalhador ainda é muito péssima, muito horrorosa, muito horrorosa. E a gente acha que, de alguma maneira, a gente não se rebela contra isso. Porque faz parte da normalidade do nosso cotidiano. Agora, na questão do transporte das empresas de ônibus, tem umas coisas que são tão patéticas que você fica se perguntando como é possível. Vou dar dois exemplos. Rio de Janeiro, outro dia eu recebi um texto, eu devo ter guardado. Não sei se você sabe que em 2010 ou 2009, não sei que ano foi aí, por aí, o Rio de Janeiro resolveu refazer todos os contratos de concessão sob uma nova modalidade. Porque não sei se você sabe que até esse ano, quem fazia as linhas de ônibus propunha eram as empresas do Rio de Janeiro. Era entregue completamente, né? Completamente. Então, não, vamos mudar. Agora quem vai definir? Novo formato, propaganda, concorrência. Fizeram a concorrência. Entra quem quiser, porque. Pum. Sabe qual foi o resultado? Entraram 3 ou 4 consórcios de fora e as 47 empresas que trabalhavam no Rio de Janeiro. Sabe qual foi o resultado da concorrência? Ficaram contratadas as 47 empresas que operavam. Sabe uma coisa assim tão primária? Não dá, entende? Aliás, um texto muito bem redigido de um cara, com dados, tabulações, etc. Você fala, tem coisa aí pesada, né? Mas muito pesada. A outra que eu vi agora, eu não sei que... Bom, só para a gente não sair do Rio de Janeiro e retomar essa nossa tradição sádica, de classe, muito rigorosa, e vamos lembrar aqui daquelas cenas dos funcionários da Supervia, do metrô do Rio de Janeiro, que davam chicotadas nos usuários para que entrassem nos metrôs lotados. Que loucura, gente. Que né, uma cena que está aí, né? A gente é um país que amarra a gente no poste e mata. Né? Essas coisas, não tem nada a ver com a questão, mas tem a ver com a questão. Elas é uma subjetividade particular nossa que está permeando essas questões aqui. A gente não chegou nem na democracia da moeda ainda. Aquele mendigo norte-americano que entra no Starbucks e compra se tiver dinheiro, e senta e toma o lance dele, e depois volta pra rua. Sim, aqui, se ele entrar na loja, mesmo que ele tiver R$50, ele não fica. Não pode. Um dia desse eu tava num ônibus, indo pra minha análise até, e entrou uma mendiga. Mendiga. Vou usar o nome mendiga porque ela era uma mendiga, não? Ela era uma moradora de rua, ela era esse ser das cavernas, vivendo aqui com um saco de lixo, devia ter as roupas dela, as coisas, era Jardim Ângelo, ela devia até o final, tô chutando. E ela fedia, era um troço, meu, sério, barra pesada. No meio do caminho, tinha umas mulheres na frente, que estavam indo pra Brigadeiro, eu acho. Seguramente elas não eram da elite brasileira, elas estavam num Jardim Ângela. Entendeu? Não eram da classe A. Só que elas eram brancas, eles se comportavam como se fosse, porque é uma coisa muito brasileira, essa coisa do eu sou da linhagem real, de alguma forma. E elas começaram a fazer uma pressão no cobrador para que tirassem a moradora de rua do ônibus. E eles pararam o ônibus e foram lá e tiraram ela. E a coisa foi assim, abriu a porta, quando ela entrou, foi assim, abriu a porta no ponto, ela entrou correndo, ela entrou sem pagar. E se escondeu lá atrás. Só que ela se escondeu e o cheiro dela a denunciou. E quando o cobrador foi tirar ela, você não pagou, você tem que descer. E eu falei, não, eu pago. Se for essa questão, eu pago pra ela. Não, mas ela não pode ficar porque ela tá fedida. Aí eu fiquei tensionando essa questão. Por que que ela não pode ficar? Né? Por que que ela não pode ficar? No limite, eu confesso a você que se eu fosse um cobrador e motorista daquele ônibus, eu ficaria assim, porra, nós vamos até a puta que o pariu e tá insalubre. Ok? Chegou aqui dentro do nosso ônibus uma pessoa que carrega no corpo dela 1000 conflitos anteriores à nossa viagem aqui, e eu não gostaria de ter que resolver esse conflito todo, né? Eu até conseguiria entender essa posição. No final eles admitiram isso, eu fiquei tensionando até chegar lá, mas antes de chegar lá passou por várias questões. Inclusive ele fala, não, mas você está atrapalhando aqui as senhoras. Eu falei, tá, mas por que elas não descem e pegam o próximo? Sim. Não pega um táxi. Não é? No ônibus, esses conflitos brasileiros todos se revelam. Nossa. O tempo todo. Então, é isso que. Aí já são outros. Brasil profundo, arcaico e colonial que está aí. Lembra daquele trabalho daquele menino que fazia pichações e fazia lambes? Eu fiz uma entrevista com ele, botei no Tarifa Zero, que ele fez um trabalho que era com stencil. Lembra. Dizendo que todo ônibus, todo vagão tem um pouco de navio negreiro. Então, eu falei da concorrência do Rio. É o outro lado, né, disso aí. No fim voltam os mesmos caras, quer dizer... Fica mal, né? E a concorrência de São Paulo agora? Um detalhe. Depois preciso aprofundar isso, mas a primeira observação. Você leu o edital? A gente pode deixar isso para aprofundar quando a gente falar de 2013. Ah, é? É, porque esse é reflexo de 2013, né? Esse não, não, não. A concorrência não. O que eu vou falar agora é em cima do que eu estou falando. Tá. A concorrência de São Paulo, ela tem todo um discurso técnico, que agora são novos sistemas, como no Rio de Janeiro. Tá? Eu não estou dizendo que sejam iguais as duas. Mas aí, a forma de remuneração tem correções de demanda, blá, blá, blá. E qual é o prazo de contratação? Você sabe que está no contrato. Você vai lá. Prazo desse contrato... 20 anos renováveis pelo mesmo prazo. Ou seja, duas gerações inteiras. Gente, quando veio um repórter aqui conversar comigo, eu falei, você já pensou? Isso significaria que essa concorrência de São Paulo que está sendo feita agora Sabe de quando teriam sido os contratos? 1975. Você parou para pensar bem isso? Quer dizer, não bate coisa com nada. Alguma coisa está muito... Uma forma de amarrar um sistema por um longo tempo e preservá-lo de transformações. Mas por que isso? Bom, a rigor para preservar a reprodução do capital na mão dos agentes confiáveis pelo sistema. Não, mas eu estou ligando isso com o que você falou do Brasil. Sim. Essa coisa... O transporte no Brasil é capitania hereditária. Descabeladamente fora de qualquer coisa, entendeu? É muito fora. A capitania acabou, capaz de transporte privado seguir. Tá, é uma coisa louca, né? Então, que horas são? Quer saber? Eu tô pensando, aliás, que a gente podia encerrar por hoje. Pode. A gente chegou. Intuitivamente, onde eu queria chegar, que era qual é a lição que eu tiro desses 7 anos, você falou textualmente até. Né? Falei, né? É uma questão nacional, a gente envolve a dívida pública e chegamos até aqui no navio negreiro. Acho que tá bom. Exato, tá bom. Então tá. Então, depois a próxima, você. A gente depois vê qual que é a próxima vez que a gente vai se encontrar. Eu acho que semana que vem a gente tem que se encontrar. E qual seria a temática? Aí você... O que você acha? Eu acho que seria bom falar do MPL um pouco. Eu acho que sim. MPL. E a gente pode falar do MPL e chegar até junho e fechar o período 7-13. Isso. E o que vem, e a expectativa é do que vem coisa. Depois. Né? Acho que a gente pode fazer isso. Ótimo, legal. Eu acho que ao falar de MPL vai rolar muita coisa. Isso, não, a gente vai ouvir isso aqui depois e ver quais são os pontos que ficaram abertos, que a gente fecha. Tá bom. Perfeito. Bom, a gente gravou 3 horas hoje. 3 horas e meia.